Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar dos direitos da criança e do adolescente com deficiência. Esse assunto será discutido aqui na cidade, no Rio de Janeiro, a partir de amanhã e até domingo, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, a pedido da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado. Será um fórum de debate, capacitação e articulação com os conselheiros representantes de todos os 92 municípios e ainda hoje outros garantidores de direitos da área da infância. E você pode participar também desse debate através do telefone pelo número 21176669, 21176669, ou pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br, tema.livre@ebc.com.br. Você manda a sua resposta, a pergunta, aliás, você manda a sua pergunta, a sua indagação, a sua opinião, você pode mandar também a sua crítica para nós acrescentarmos aqui ao nosso debate. Aqui no estúdio conosco para tratar dessa questão, nós estamos com Lúcia Cristina Lucena Montenegro, psicóloga do Instituto da Família, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, uma OCIP, que mantém um centro de atendimento à criança e às suas famílias e de forma informação e pesquisa permanente para profissionais da saúde ligados ao desenvolvimento infantil, e ainda o Sérgio Henrique Teixeira, que é psicólogo, assessor da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Na ponta da linha nós temos agora o Alarico Moura, para-atleta, diretor para-esportivo da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, que já participou de um debate aqui conosco sobre doping. E a quem eu dou bom dia agora. Bom dia lá, tudo bem com você, meu irmão? Bom dia, meu amigo. É um maior prazer estar aqui no convívio com vocês e, de repente, poder contribuir com alguma coisa positiva para essa nossa sociedade, né? Pois é, exatamente. Eu queria que você já me desse alguma opinião a respeito desse tema que nós estamos discutindo aqui. Como é que é a atenção à criança portadora de deficiência na área esportiva, na área desse para-atletismo onde você milita? Poxa, isso é fantástico, esse tema, porque a criança é o começo de tudo, né? O começo da humanidade, da civilização, né? E essa educação da criança nesse roteiro do esporte, da criança, falando de uma maneira geral, criança com deficiência física, é uma coisa fantástica com relação à regra, disciplina, educação com a criança com deficiência, diante de cada tipo de deficiência que a criança tiver, o que o técnico, entendendo do assunto, ele pode direcionar essa criança para uma inclusão social, para um campo de vida fantástico, e que a gente tem como é o meu resultado mesmo, né? Certo. Na Federação de Ciclismo aqui do Rio, vocês desenvolvem algum trabalho? Existe uma demanda de crianças e adolescentes? Ainda não, porque o assunto é tão grande que a gente está engateando, tentando trazer as pessoas. O ciclismo é um esporte de não muita cultura, mas que está começando a se expandir, quanto mais no lance paradesportivo, né? Então a gente está tentando trazer as pessoas com deficiência, retirá-las das suas casas, né? Mas de uma maneira geral, a criança sem ser deficiente, ela está tendo um lugar na federação com o lance de ter as categorias mirins, essas coisas todas, para trazer a criança na visão desse nosso esporte. Certo. Tá certo, Larico. Vou segurar na linha um pouquinho, vou passar a bola agora aqui para Cristina. Estou aguardando. Tá legal. Lúcia, queria saber com você o seguinte: existem tipos tão diversos de deficiências e de necessidades que fica até difícil a gente criar um modelo, um padrão, né? Esse tipo de coisa. Além do que, você tem uma deficiência adquirida ao longo da vida e uma deficiência que já vem de berço, o que também cria um diferencial que nesse caso eu acho que a deficiência, a experiência mostra que a deficiência adquirida, ela é mais problemática, porque gera um trauma e há que superar esse trauma, e na infância ou na adolescência esse processo é muito mais doloroso e muito mais difícil. Como é que você vê essa questão? Como, né, você falou, né, quando uma pessoa adquire, né, depois de um tempo fica mais difícil, né? Mas a criança já trazendo essa deficiência, né, e ela chegando, né, a família detectando isso e chegando ao profissional, né, referente que possa auxiliar aquela criança, isso vai ser muito mais, né, proveitoso para essa criança, para esse desenvolvimento dessa criança, né? Porque a gente vai olhar não só a deficiência, mas todos nós temos potenciais. E essas crianças, né, que vêm com deficiências, elas também têm um potencial, né? E tem que ser esse olhar para esse potencial. Certo. Né? Olá, você é amputado, né? Você não tem uma perna. É, a perna esquerda. Pois é, a perna esquerda. Você perdeu essa perna com que idade? Caramba, isso é complicado, como nossa amiga falou aí, como você comentou aí, né? Você trazendo uma deficiência de nascença, um facilitador, ou seja, é assim, né? Agora, adquirir uma deficiência, dependendo até do tempo de vida, isso traz grandes traumas, né? Grandes traumas. Uma pessoa que tem um acervo mental de 30, 40 anos de vida dentro de uma normalidade, de repente ele perde uma perna, um braço ou qualquer outro tipo de deficiência, o choque é muito grande e o trabalho é muito profundo para trazer uma pessoa de volta. Mas comigo caiu, felizmente, eu não sei por que razões, e às vezes até sei, eu caí numa situação diferenciada que, mesmo com 38 anos perdendo uma perna, no momento da saída do hospital até hoje na minha vida, eu não tive trauma psicológico nenhum. Eu parti para uma vida de descobertas. Foi uma coisa muito interessante. A descoberta era muito mais forte do que qualquer negativismo psicológico. A descoberta, eu tinha um novo corpo, uma nova diferença. Como é que esse mundo, eu teria que enganar esse mundo? A descoberta para mim é como se fosse uma criança normal descobrindo o mundo, engateando, caindo, tropeçando, subindo escada. Isso tudo estava colocado na minha cabeça naturalmente. Foi isso que aconteceu. Na verdade é um recomeço, né, Alá? Foi um recomeço que aconteceu comigo naturalmente, sem haver alguma ajuda de nada. Houve alguns aconselhamentos do médico que me tratou. É como eu disse para você no nosso. Eu fiquei 2 anos hospitalizado paraplégico, foi o início, né? Sei. Ô Sérgio, você que é psicólogo e assessor da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa, também acompanha, evidentemente, esse encontro que começa amanhã e vai até domingo com representantes dos conselhos tutelares de 92 municípios, de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria que você falasse como é que você vê, qual é a demanda que a Assembleia, essa comissão especificamente da qual você faz parte, qual é a demanda que ela enfrenta, que tipo de cotidiano, de rotina ela encontra mais frequentemente? Tá, bom dia, Golo, bom dia, Lúcia, bom dia, Larico também. Bom, antes, assim, é importante que a gente comece dizendo que a deficiência ainda é um conceito que ainda está se transformando, né? E nós acreditamos que quanto mais obstáculos nós tenhamos na sociedade, mais a deficiência ela vai aparecer, né? Então, quanto menos possibilidade de reabilitação, mais a deficiência ela aparece, né? E o que a gente diz, então, quanto menos acessibilidade nós tenhamos na sociedade, mais a deficiência aparece, né? Porque todos nós somos diferentes, né? Então, assim, então as escadas, a falta de adaptação, a falta de tecnologia assistiva, né? De pensar o ser humano, né, com um corpo que é alto, baixo, gordo, magro, né, com 2 pernas, com 1 perna, do braço, né, alguém que vê, alguém que não vê. Então, assim, esse mundo, essa sociedade, ela teria que atender essa diversidade humana. Então, essa é o nosso grande desafio. E a Comissão Parlamentar de Direitos da Pessoa com Deficiência, da ALERJ, né, cujo presidente é o deputado Márcio Pacheco, né, tem esse desafio. Primeiro, de tirar a deficiência da invisibilidade, né, de nós podermos trabalhar a questão do preconceito e dizer que o problema, se é que existe o problema, né, não existe problema, está na pessoa, né? mas o que a gente necessita realmente são de políticas públicas voltadas para esse grupamento, né? O que nós necessitamos é de acessibilidade nas cidades e nos espaços que nós frequentamos. Quer dizer, na verdade, cada vez mais a gente precisa de sociabilidade, de acessibilidade, o que você fala, é exatamente o primeiro passo para você ter uma sociabilidade mais adequada à pessoa com deficiência. Uma vez nós fizemos uma entrevista aqui no programa com até um amputado também, olha lá, que é mais amputado por problema de diabetes, né? Eu tratei ele no microfone como portador de necessidades especiais. Ele disse que não, que ele não é portador. A única necessidade especial que ele tinha era de ir anualmente a Paris passar as férias. O que eu achei muito interessante. Não é, não? Esse conceito, quer dizer, quando eu falo de necessidade especial, portador de necessidade especial, deficiente, você fala deficiente visual, e aí você desce em N categorias de deficiência. Na verdade, a gente está tratando aqui de um conceito anterior, que é o conceito da normalidade. O que, que é ser normal? Não é? Quer dizer, eu descobri, por exemplo, recentemente, que nem meu cabelo é normal. Eu comprei shampoo para cabelo normal, meu cabelo ficou todo para cima, espetado. Quer dizer, qual é o conceito de normalidade na sociedade? O que, que é aceito como normal e o que, que foge a esse normal? Eu gostaria que a Lúcia falasse um pouquinho, já que é psicóloga, né? Você também é psicóloga, e pegasse a bola em seguida. Justamente fica difícil, né, a gente entrar nesse conceito de normal, que é normal, né? Como você falou, é a questão, nós somos únicos e especiais, né? Essa questão da normalidade, né, a gente deixa um pouquinho, né, de lado para poder não, né, não focar, né, essa questão das pessoas, né? Fica, né, você dentro da cultura, e, né, aí a gente vai para a cultura, o que é normal dentro de uma cultura, o que é normal dentro, né, de um estado, de outro, né? Então, pois é, quando você determina o que é normal, você começa a estigmatizar o que está fora desse padrão, não é isso, Sérgio? Isso, é. A nossa história, a história da pessoa com deficiência, ela foi marcada por isso, né, por estigmas e, como o nome diz, né, pré-conceitos, né? Então a gente já conceitua, e os próprios nomes que foram dados, os rótulos que foram estabelecidos, né, desde de defeituosos ou inválidos ou incapacitados ou excepcionais, né, onde você focava na deficiência, né? O movimento de pessoas com deficiência, ele foi evoluindo, né? Então a gente tira o foco da deficiência e coloca o foco na pessoa. Né, tal, aí daí vieram os vários rótulos depois, né, pessoas com necessidades especiais, mas sim, necessidades todos nós temos, nós somos seres de necessidade, né, e cada necessidade nossa é uma necessidade especial. Né? E portar, ninguém porta uma deficiência, né, portar a gente porta uma mochila, uma carteira, uma pochete, né, mas uma deficiência a gente não porta. Hoje o movimento de pessoas com deficiência, eles procuram se intitular como pessoa com deficiência, a partir da Convenção da ONU, né, de 2006, é esse a titulação que dá, assim, é a pessoa que tem uma deficiência, seja ela visual, física, intelectual ou auditiva, né? E dentro dessas deficiências, nós vamos ter cada deficiência dessa tem um espectro muito grande. E cada pessoa vai lidar com essa deficiência de maneira completamente única e subjetiva. Eu queria voltar a lembrar aqui, você que está acompanhando esse debate, que você pode participar também com sua pergunta pelo telefone 2117-6669, 2117-6669, ou ainda pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br. Muita gente acompanha o programa pela internet. A gente tem ouvintes, é bom isso, né? Tem bons sinais que a gente tem ouvintes até fora do Brasil, porque acompanham pela internet. Essa questão, nós estamos tratando de criança e adolescente, quer dizer, nós estamos restringindo um pouco, e aqui nós acabamos abrindo muito o leque, até porque partimos para experiências pessoais como a do Alarico. Alarico, você que é uma pessoa que é um vitorioso, porque você é um atleta, é um para-atleta, e você só entrou para o atletismo depois que você se tornou deficiente, né? Você, como é que é essa aceitação no dia a dia? E você tem contato, algum tipo de convivência com deficientes na faixa etária mais jovem, entre a infância e adolescência, ou mesmo jovens? Sim, olha só, até voltando, a nossa amiga comentou que você colocou aí com a questão de normalidade, né? Eu sou muito brincalhão, como você sabe, com relação essa coisa. Então, para mim, o normal sou eu. Quem tem duas pernas que é o que não é o normal. É. Assim, então, assim, o que, que acontece? Esse conceito da normalidade, ele é criado por uma maioria. Mas olha só, a gente sabe, é o segmento da pessoa com deficiência física no país ou no mundo, ela está numa expansão vertiginosa por uma série de coisas que acontecem no planeta, de trânsito, guerra, um monte de coisa, né? É, a gente não pode ligar se um dia nós somos a maioria e nós seremos os normais. E vamos conceituar as pessoas que se dizem normais de que não são normais, né? Mas assim, então eu não sou assim uma pessoa que na minha brincadeira, na minha imaginação fértil, ligada a mutante, mutação, né? Eu sou um super-herói, eu sou um mutante, né? Uhum. E com relação às crianças, né? As crianças, elas não aparecem, eu não sei os estados, tanto com a situação de deficiência, porque a quantidade de pessoas expostas com deficiência são adultos, assim, nos centros de reabilitação. Por exemplo, na BBR, que eu fiquei 7 anos lá, a quantidade de adultos é uma coisa absurda, por várias situações, idosos por causa de diabetes, bebida, acidente de moto, tiro, bala perdida. Então, a quantidade de adultos era maior, mas, quer dizer, as crianças que nascem com deficiência, as crianças que, por acaso, um acidente, né? Mas, como a gente havia comentado, a criança está no início de uma nova trajetória, há um facilitador, pretensamente um facilitador, de direcionar ela para uma qualidade de vida melhor do que um adulto, né? No adulto, assim, se a gente for ver o meio paraesportivo, os medalhistas, não, são uma minoria muito pequena perto do universo de pessoas com deficiência pelo país, dos que estão escondidos nas comunidades, pelo interior do país, que não tem acesso à informação e que a vontade política não chega lá. Né? Se diz o tempo todo que nós temos as melhores legislações para tudo. Eu, como deficiente, como militante, eu estou cansado de escutar essa baboseira que a gente tem as melhores leis para proteger tudo, e elas não atuam. E assim, a pessoa com deficiência está trancada dentro de casa. O que é turismo acessível no Rio de Janeiro? Eu ando pelo Rio de Janeiro todo dia, há mais de 30 anos, a pé. Então, eu encaro uma dificuldade de eu, um atleta com a condição física, se der um bato o tempo todo na Avenida Rio Branco, alguém que está manejando o celular. Imagina as pessoas com outros tipos de deficiência, um adolescente, um jovem, todo mundo, você não vê isso na rua. Só vê uma pessoa muito humilde, pobre, no sinal, com deficiência, assim, pedindo esmola. Então, é uma coisa muito complicada esse trabalho todo. Mas acho que a gente tem uma luz no fim do túnel. Sim, Alarico, concordo com você. Eu acho que as políticas públicas, né, elas têm que olhar mais para isso. Existem leis, né, que fazem a inclusão desses deficientes, mas ela está só no papel, né? Isso, na verdade, na prática, ela não funciona, né? Não funciona. Nas escolas, a gente vê, né, a precariedade, né, da assistência a essas crianças, né? Tanto, né, tem que passar pelo desejo profissional, pelo desejo da instituição, e isso não está acontecendo. Nós temos cursos de especialização, mas, né, pela minha experiência, pelas crianças que eu recebo, né, na instituição, isso não acontece, né? Isso não está acontecendo. Isso é uma coisa interessante também, Sérgio. Eu queria que até você, que trabalha na Assembleia Legislativa, portanto, você trabalha no segmento da representatividade da sociedade no âmbito político, no Estado, né, no governo, eu gostaria que você abordasse essa questão, porque nós vivemos um período no mundo todo de respeito às diferenças, quer dizer, você ao diferente, né? Uhum. Quer dizer, cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu DNA, cada um tem sua plaquinha de tombamento e tem suas características, não é isso? Então, nós temos no Brasil um discurso muito avançado, como o Alarico falou e como a Lúcia também enfatizou aqui. Nós temos um discurso muito bom, um discurso político e ideológico muito legal. Nós temos uma legislação ambiental fantástica e também é maior o desmatamento do planeta. Nós temos uma lei, um ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito bom, mas que não é aplicado, não pode ser seguido. Quer dizer, nós temos essa noção. Os protestos, as manifestações das diversidades religiosas, sexuais, raciais, étnicas, e, no entanto, nós não temos isso no dia a dia. Como é que você vê isso? Como a Larico falou, e a Lúcia também, né, que, sim, nós temos boas leis, isso a gente não pode negar, né? Desde a nossa, da nossa Constituição Federal, uma Constituição democrática, ampla, que prevê a participação popular, inclusive na elaboração das políticas públicas, né, através dos conselhos participativos. O que nos falta hoje, é o que a gente debate, é o que a gente vai debater também nesse encontro de conselheiros tutelares, é fazer mover um sistema de garantia de direitos, né? Ou seja, é justamente isso, tirar a lei da letra, né, e fazer com que essa lei ela se torne ação, prática, espaços, isso, né? Isso, e para isso, então, assim, antes de tudo é necessário que a sociedade, que é o que a gente chama do controle social, que nós, cada um de nós, possamos perceber, né, de que determinadas pessoas da nossa sociedade ainda não têm plenamente seus direitos garantidos, né? E que nós, então, possamos nos sensibilizar e nos solidarizar também com essa luta. E aí é que a gente chama do eixo do controle social, que aí diz respeito aos movimentos, que diz respeito às pressões políticas que a gente vai fazer junto às casas parlamentares, junto aos governos, sejam municipais, sejam o governo estadual e federal. Né? É necessário essa movimentação, a participação política também da sociedade. Né? Nós temos que ter estranhamento, a gente tem que se estranhar quando a gente vai a uma praça e a gente não vê uma criança cadeirante brincando de balanço na gangorra, né? Quando a gente não vê nos campos, nos campinhos de várzea, as crianças jogando futebol, né? Quando a gente não tem acessibilidade dentro das escolas, então a gente tem que ter esse estranhamento. Né? A sensibilidade não é uma rampinha para subir não uma é cadeira. Uma rampa. Pois a acessibilidade é. Não é uma rampa. Né? A acessibilidade um corrimão para ajudar a subir uma escada. Não, acessibilidade é todo e qualquer ser humano ele ter acesso, né, aos equipamentos urbanos, sociais, né, com autonomia e com segurança. Né? Então, assim, seja ele o cego, se você for um cego não pode ir a um restaurante hoje sozinho e escolher o que vai comer sozinho. Porque nenhum cardápio acessível tem, né? É eu, se eu também, se eu for também no. Eu também não enxergo, né? Eu vou ter que ter um. Aí já eu não tenho um cardápio de com letra ampliada. E aí também, assim, eu acho que também nós temos que implicar a Defensoria Pública e o Ministério Público nisso. Nessa né? luta, que são, o Ministério Público é aquele que vai mover as ações civis públicas para garantir a acessibilidade, para garantir a inclusão. Né? E a Defensoria Pública que vai entrar com algumas ações de obrigação de fazer do Estado. Né? Sabe que você falou do cego, viu, Alarico? Ele falou do cego aqui e me lembrei de um documentário que eu vi feito por estudantes de comunicação lá em Brasília. E o cego, um cego que era universitário, e o cego dizia que o principal obstáculo que ele encontrava, além das calçadas destruídas e essas coisas no dia a dia dele, eram os orelhões, os telefones públicos, que são verdadeiras armadilhas. Porque ele vai bater na bengala. Hein? A gente vê isso o tempo todo pensando na cidade. É. Os orelhões, né? Você ia falar, Larico, ainda há pouco, quando o Sérgio estava falando, o que, que é que você ia falar? Por exemplo, assim, nas minhas andanças, eu sou um cara que sou bem poucão, porque eu ando o dia inteiro, eu não ando nos escritórios de carro, não. Então, como deficiente, eu aproveito essa minha dificuldade como uma experiência, absorver experiência. O meu andar o dia inteiro, pegar ônibus, descer calçada, essa toda. Levando em consideração que eu sou um atleta, deficiente e idoso, mas eu sou muito forte para encarar dificuldades físicas, assim. Caramba, assim, atualmente eu me empreendi em fazer uma faculdade de novo, estou estudando ali no Instituto de Filosofia, ali no Largo de São Francisco, né? Então, como uma atividade física, eu vou a pé do Largo de São Francisco, a 1º de março, pela Rua do Ouvidor. É impossível um cadeirante andar na Rua do Ouvidor. Sim. O centro da cidade é um lugar turístico, lá no São Francisco é um lugar turístico, com o seu casario, porque eu vejo muitos estrangeiros fotografando tudo. A desatenção política com o Largo de São Francisco e o caminho, a reta, que eu chamo faixa de Gaza, a Rua do Ouvidor do Largo de São Francisco até 1º de março, é uma coisa terrível. terrível com as calçadas, cheio de obstáculos, paralelepípedos, as pessoas, a sociedade sem educação. Quando eu comentei há pouco tempo, ainda agora, que eu sou derrubado o tempo todo por pessoas que vêm dedilhando o celular, e eu sou pequeno, né? Bate em mim de lado, e eu tentando me prevenir nisso. Às vezes eu rodo tudo, cai no chão, a pessoa me olha, olhando o celular, não fala desculpa nem. Então, é uma sociedade, de uma maneira geral, que acha que faltam as vontades. É excludente, né? Pública, política, de campanha de educação. O estacionamento do deficiente, que pode ser uma criança com uma deficiência muito séria e a mãe tem um carro para levar, você chega dentro do shopping, você não tem direito de estacionar na vaga de deficiente, você não tem direito. Se você reclamar, o cara que toma conta fala que não pode tirar, chamar o administrador do carro e não tira, e o dono do carro fala, eu não tiro. É verdade. É verdade. Há uma coisa que você falou, Larico, que eu queria juntar tudo isso num comentário, passar para os dois psicólogos aqui, inclusive principalmente para o Sérgio, que é metido na área da política, né, que milita nessa área e trabalha, né, metido na área da política, é terrível, né, Sérgio? Já é uma diferença, tá vendo? Você já é, verdade. Já é um diferencial aí. Mas o Larico falou que agora andar no centro da cidade é muito difícil. E falou também que ele esbarra, as pessoas esbarram nele, e eu vejo isso aí, um sinal social de uma sociedade que você até falou, en passant, que é uma sociedade excludente, e eu iria até além, é uma sociedade individualista, hedonista e extremamente, não é? Quer dizer, extremamente não solidária, embora se diga que o Brasil é uma das sociedades mais solidárias, o brasileiro contribui mais do que muitos outros países aqui, muitos outros nacionais de outros países com obras sociais, essas coisas, mas isso tudo é uma coisa para placar a consciência. Nós temos, e nesse aspecto que ele falou do centro da cidade, eu queria alertar, né, ou lembrar, puxar aqui, que o centro do Rio de Janeiro é um centro de paralelepípedos e de ruas estreitas, como é o centro histórico de qualquer cidade antiga, e que tem mais de 400 anos de existência. E o fato é que naquele tempo, ao longo desses séculos, a sociedade sempre foi excludente. Isso é uma coisa histórica. E o que nós temos que fazer é um trabalho daqui para frente. Não parece isso, não? Sim, sim. Você quer falar, Lúcia? Não, é isso mesmo. Assim, ao meu ver, Lúcia, não sei, o Alarico também, né? A gente vive hoje em dia numa sociedade descartável do consumo, né? Eu acho que uma sociedade virtual, nós não nos olhamos mais nos olhos, né? Nós olhamos para o celular, como falou o Alarico, né? Para o tablet, né? A gente não perdeu, não somos mais a sociedade do cuidado, né? A gente não tem mais cuidado um com o outro. Então a gente se esbarra mesmo, a gente anda se esbarrando porque a gente não consegue perceber o outro, né? O outro também acaba se tornando um obstáculo também para cada um de nós, porque tem que chegar no trabalho, porque tem que, né, chegar em casa, ou porque tem que ir no mercado, né? Então, e cada vez mais nós ficamos impacientes, né, e irritados. Se estivesse desenvolvendo a sociedade individualista, né? É completamente. Né? Cada um por si, né? E a gente não consegue ver mais o outro, né? Não consegue ver mais o outro. E principalmente quando o outro, para nós, a gente nunca conseguiu ver. Né? Sempre foi invisível, né? Então, assim, não que ele não surgisse, mas a gente tem medo, a gente tem, não sei se você já passou por isso, mas algumas mulheres grávidas, elas têm o que a gente chama de delírio do toque, né? É delírio de touché, assim. Ela não gosta nem de olhar para uma pessoa que tem deficiência, porque ela teme que o seu filho nasça com deficiência. É, isso já entra na crendice, né? Na ignorância, né? A mais arraigada. Muitas mães, quando têm seus filhos, não deixam de fazer o teste do pezinho. Elas até fazem o teste do pezinho, mas elas não buscam o resultado, porque elas têm medo do resultado. Do, né, resultado. Então, então, isso sempre foi, né? A deficiência, ela sempre foi colocada, assim, a minha percepção de vida, de mundo, né, mudou completamente quando eu comecei a trabalhar com essa área, assim. É um mundo diferente que a gente vislumbra, né, quando a gente trabalha com isso. A gente pode, Sérgio, né, eu pegar outro gancho aqui, a gente pode passar por outro tipo de dificuldade, né, que está dentro até da minha era, como o autismo, né, que a gente, né, trabalha hoje em dia, esse esclarecimento, né, para essa família, né, como hoje está chegando, eles estão trazendo, né, então a importância dessa política, né, do esclarecimento, né. É, isso é muito, isso aí que você está falando é importante, Lúcia, porque muito a questão do autismo, a síndrome de Down e outras patologias que são clássicas, são seculares também, e elas precisam ser desestigmatizadas para poder, para as famílias mesmo aceitarem. As famílias não aceitam, como não aceitavam antigamente, sifilítico, não aceitavam tuberculoso, não aceitavam, né, rancenias e o leproso, né, esse tipo de coisa, e não aceita ainda, rejeita. É, passa como é muito pelo medo, como, né, o Sérgio falou, o medo, né, do diagnóstico, medo, né, só que aquele diagnóstico, né, ele ali preciso, né, ele pode, né, aquela criança pode desenvolver. Então, esse esclarecimento para a família, né, em tirar essa criança, esse adolescente, né, e trazer, né, para um diagnóstico, né, isso é importantíssimo, né, e isso vai do esclarecimento a essa família, né. Aliás, as políticas, acho que isso, de esclarecimento. Esse aspecto é um dos pontos principais desse encontro que começa amanhã e vai até domingo, não é, Sérgio? Sim, esse é o encontro de conselheiros tutelares do Estado do Rio de Janeiro. Esse encontro, ele acontece de 3 em 3 meses, desde 1997. Ele reúne todos os conselheiros tutelares e também esses conselheiros tutelares. Também participam conselhos de direitos, né, órgãos públicos. É. E de 3 em 3 meses se discute um tema. Esse de 5 a 7 de agora vai ser na UERJ, na Capela Ecumênica da UERJ. E nós vamos tratar sobre a defesa e a garantia dos direitos da criança e adolescente com deficiência. Ou seja, o que as mães, os pais, a sociedade, cada um de nós pode fazer, né? Que instrumentos nós podemos utilizar, em que espaços nós podemos utilizar para garantir, né, o direito da criança e adolescente. Seja o direito à vida, primeiro, né? Porque hoje em dia nós temos muitas crianças ainda que, por conta de complicações no parto, têm paralisia cerebral, né? E aí a gente tem várias sequelas por conta disso, né? O teste do pezinho, né? A reabilitação, a questão de alguns leitos, né, que são necessários, a educação, né, também, que a gente não tem hoje crianças e adolescentes, poucas crianças e adolescentes nas escolas. E aí a grande discussão que se faz, criam-se classes especiais ou não se criam classes especiais, escolas especiais ou não escolas especiais. Já houve isso, né? Já houve aluno especial, AE, conhecido, chamado AE, né, que era aluno especial. E esse negócio, a tendência, aliás, não só no Brasil, mas no mundo todo, é de você integrar desde cedo, o mais cedo possível, isso, misturar as crianças que são especiais com as crianças ditas normais. Agora, uma questão que eu acho que está no cerne desse encontro, que começa amanhã e vai até domingo, é que a participação dos conselhos tutelares já evidencia isso claramente, é que a família é o ponto de partida para a aceitação. Eu queria chamar o Alá nessa questão, porque o Alarico, já com 38 anos de idade, ele sofreu esse acidente e ficou deficiente, perdeu uma perna. O Alarico, qual é a relação e a reação da família com relação a essa deficiência, a esse trauma por que você passou? É muito interessante a minha trajetória, porque eu andei pelo país inteiro, né? E moro aqui no meu lugar há mais de 65 anos. O que que acontece? Então, em cada local que eu estou, há um comportamento diferente da sociedade quando me vê. Aqui, por exemplo, na Ilha do Governador, onde eu moro, porque eu moro aqui a vida inteira, todo mundo viu uma trajetória do antes e depois, e as minhas ações foram sempre expostas em jornais de bairro e muitas coisas. As pessoas aqui, muito interessante, eu me dei numa normalidade muito grande. Muito grande mesmo, como se fosse um super-herói de Revista Guarani, né? Isso é muito gratificante, né? Mas, por exemplo, eu vou num shopping lá fora, as pessoas, num shopping de Zona Sul, onde o pessoal tem uma determinada educação, mas eu noto, a gente senta, nós deficientes temos uma sensibilidade do entorno muito grande, né? Com tudo, até de quem nos olha, né? Assim, e tem lugares assim no interior que o susto é muito grande. Eu viajei na década de 80 para uma cidade 900 quilômetros de Salvador, lá na Bahia, para o sertão, para casa de um amigo meu que se mudou para lá. Quando a cidade soube que tinha uma pessoa com deficiência numa casa, aí a cidade inteira foi na porta da casa para ver eu sair de mancebo. Uma romaria para ver você. Foi, porque aquela cidade nunca tinha visto uma pessoa com deficiência. Muito engraçado isso. Eu tive que trabalhar nesses anos todos, com mais de 30 anos de deficiência, sendo um observador de mim, e como a sociedade me via, para eu ter um comportamento compatível, né, com essa coisa toda, né? Porque a própria pessoa com deficiência, ela tem uma dificuldade pessoal de encarar muitas coisas. Eu falo isso nas minhas palestras, né? Que nós deficientes temos que ser mais unidos, deixar de usar a deficiência como arma, de sermos agressivos, de sermos uma série de coisas que acontecem, até eu acho natural, com um trauma desse, né? Mas eu aprendi a conviver muito, muito light, muito zen. E com relação à criança, muito engraçado. Eu falo assim, às vezes eu estou dentro de um shopping, aí eu estou parado assim, olhando uma vitrine, quando eu vou olhar assim para baixo, que eu senti alguma coisa, tem uma criança olhando pelo buraco da minha perna. A criança olhando e olhando para a minha cara assim, de baixo para cima, né? E eu olhei pra... e a mãe, uma certa distância, roxa, roxa, assim, e o filho falando baixinho, não pode deixar, porque as crianças têm curiosidade. O constrangimento é da mãe, né? E comunidade que tem a criança, é para sensibilizar disso, elas se acostumarem a ter uma pessoa com uma diferença. Claro, uma é verdade, criança, é verdade. E que ela é flexível. É, eu faço palestra brincando, eu pulo, ainda mais para criança, eu já gosto do teatro, né? Com criança, então, eu rolo no chão, pulo, brinco de saci, pererê, essa coisa toda, né? Mas é um trabalho pessoal, mas que muitas pessoas têm vários tipos de trabalho, para tentar sensibilizar a sociedade e a criança, de uma maneira geral, é de que existem outros diferentes, porque no meio deles podem ter crianças com deficiência, e se tornar uma coisa igual, de igualdade, né? É verdade. Eu quero que ele falou, né? Se a criança convive, né? Ou que não tenha na perna, né? Ou que não tenha o braço, isso para ela vai ser natural. Né? A criança tem a curiosidade. E assimila com facilidade aquilo com ali, certeza, né? Com certeza, né? É muito mais do que... Por exemplo, deixa eu falar uma parte aqui. No momento aqui eu estou aqui em casa, meu neto está aqui hoje, eu estou tomando conta dele, ele tem 5 anos. É. Então, ele, meu companheiro, ele me vê como um herói, né? Assim, eu vou pro shopping com ele para tudo quanto é lugar, ele não se toca, ele me vê com uma normalidade. É que mesmo estando no shopping com todo mundo com duas pernas, ele me põe num lance de igualdade. É muito legal. Aí as crianças, amiguinhas dele que eu vou no colégio, começam a se colocar gradativamente assim, porque ele está numa de igualdade comigo. É. Eu acho que esse é interessante. Muito legal, assim, esse trabalho, eu viajo na maionese, né, nessa relação. Então, minha vida é preenchida, minuto a minuto, com tudo. É, um cidadão comum, né, assim, que também você pode ter identificações, né, a criança se identifica com você também. Eu acho que o mais interessante, talvez o mais perverso dessa história, assim, é que quando você estava falando, né, que as pessoas com deficiência também se sentem, né, com uma autoestima baixa, né, mas isso aí a gente consegue perceber que o preconceito, o processo de preconceito funcionou, né? É quando a própria pessoa se coloca nesse lugar abaixo e da discriminação dos seres vetados. Né? Isso existe muito forte no nosso meio, numa quantidade muito grande. Existe até no meio paradesportivo. Eu me assustei com isso, que eu estou desde 68, foi do Comitê Paralímpico. Quando eu entrei no meio, que eu fiquei no meio, eu escutei conversas muito estranhas, mas aí eu pensei em refletir, cada um com o seu cada um, como diz meu neto, cada um no seu quadrado, né? Algumas pessoas têm sorriso de plástico diante de uma sociedade, mas no seu interior a vivenciação é complicada, né? Assim, eu, graças a Deus, eu consigo zerar isso tudo, né? Eu só tenho uma situação do alá, só isso. Alarico, não sei se você também percebe isso, também tem os extremos, né? A gente também consegue perceber as pessoas, né, Lúcia, como a pessoa com deficiência é o ser da vulnerabilidade, né, ou é o ser frágil, é o que vai quebrar, vai cair, ou também a gente tem um outro extremo que a pessoa com deficiência é o ser da superação, né, sempre se supera, é o herói, né, e quando a gente esquece que a pessoa com deficiência é pessoa, né, então... Como as pessoas comuns. Como toda pessoa. como toda pessoa. Pessoa tem suas deficiências e suas vantagens. Fica triste, fica alegre. É, exatamente. Isso é bem-humorado, mal-humorado. Suas capacidades extras. E depende dessa predisposição interna, né? Se ela tem a predisposição à tristeza, né? Ela vai adquirir essa tristeza no momento que ela tiver uma deficiência, né? E colocar no Facebook, é melhor um sorriso do que um choro. É verdade, é verdade. É. Agora, uma questão que eu queria. Entender, que me conhece. Eu, no momento, estou passando por uma crise aqui, mas claro. Eu encontro. Eu sofri um acidente no meu esporte, eu estou com uma semi-paralisia do lado direito, que está com uma dificuldade. Eu estou com o braço meio paralisado. Né? Aí, as pessoas que me conhecem fazendo palestra, que eu faço inteiro pela metade, eu costumo dizer que eu sou um deficiente em expansão. porque eu estou idoso, estou ficando cego, estou ficando surdo, estou ficando paralisado no braço direito, né? Aí eu falei, viva a deficiência, né? Agora eu queria ver. Eu sou até careca, essa coisa toda, né? Porque o pessoal me chama de deficiente capilar. Eu vou virar para o professor Xavier na cadeira de rodas e vou limitar. Fundamentalmente, eu mostro todos. É isso aí. Agora eu queria puxar aqui o foco aqui para uma questão que eu acho mais. Sem querer. Trazia a coisa para a sisudez inesperada, mas a questão é sobre a aceitação do deficiente. Me parece, nós vivemos numa sociedade de consumo cada dia mais exacerbada, em que a cidadania se confunde com o consumo, com o direito do consumidor é o direito do cidadão, né? Só se fala em cidadania quando se fala em comprar coisas. E o deficiente, nesse mercado de consumo, ele também é excluído. Porque ele, embora tenha dinheiro no bolso, ele é um excluído por ser deficiente. É, não existe uma calça com uma perna só para o larico. As calças têm duas pernas sempre. Depois eu conto a historinha sobre isso. Pois é. Aí, então, é o seguinte. Quando você tem uma deficiência e você convive no interior da Bahia, por exemplo, onde você é um ser exótico e as pessoas fazem fila para ver você, pessoas fazem fila e elas aceitam você como você é. Quando você vai subindo na escala social, as pessoas vão discriminando você, inclusive porque o rico acha que o deficiente é pobre. Já há um preconceito social. Pois é, então fala um pouco sobre isso aí, Larico. Olha só, estou falando exatamente. Todo mundo tem um estigma do deficiente é pobre, porque eu observei como permita, assim, para exemplificar as outras deficiências. O que acontece? Um indivíduo com uma condição socioeconômica muito boa, ele sofre um acidente no trânsito, perde a perna, ele vai para um hospital de ponta, que a família pode fazer, aí ele não está sendo visto por ninguém. Aí a família tem condição, de repente, de colocar uma prótese da Lua, da Alemanha, de onde que for. O cara bota uma calça comprida, ele nunca mais aparece como deficiente e ele não se inclui na luta da pessoa com deficiência física. Então, só é o pobre que está exposto. Como só ele que está exposto, ele se criou esse estigma do deficiente é o pobre. E tipo assim, todo mundo estranha como é que eu ando de muleta para lá e para cá, porque todo mundo pensa que eu tenho um padrão de vida classe A, mas não tenho. Não tenho. Porque eu me exponho o tempo todo sem perna e ando bem vestido. Entende? Com relação a esse negócio da moda, da exclusão, eu estava rindo aqui porque eu tenho uma costureira personal. Então, toda roupa que eu arrumo, toda roupa que eu arrumo, desde o ciclismo a roupa normal, que é assim, todo deficiente amputado, ele está entrando no mundo sem noção de nada. Quem é ele, como é ele, como são as coisas para ele. Eu não entrei de sola nesse mundo querendo o que eu quero. E assim, aí eu vi que era muito feio, um amputado, comprar uma calça, dobrar ela do lado para cima, botar na cintura e pregar com um alfinete de fralda grandão. Que coisa horrível. É verdade. Coisa horrível. Ela veio com essa costureira. Eu fui na costureira, como eu tenho o lado esquerdo do corpo atrofiado por falta da perna, assim, um glúteo e uma ponta de coto, a minha roupa é toda costurada e diminuída para o lado esquerdo. Sim, claro. Com um corte na altura mais ou menos do coto. Ficou perfeita na BBS. Onde não precisa de perna, né? Engraçado. As médicas falavam, claro. Pô, eu era estiloso. Você... Eu estava procurando uma maneira melhor de eu ficar bonitinho, né? Você é o único cliente deficiente da costureira ou ela tem outros? Não, só tenho eu. Pois é, isso também é interessante ver, né? Se existe uma costureira para deficientes, como existe, um mercado, um segmento desse mercado, que afinal é um mercado de consumo. Tem que fazer uma colocação. A pessoa com deficiência, ela está com um acervo de problemas tão grande que o estilo é o menor deles. É, isso é verdade. Aí, é verdade. Assim, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou andar? Pô, no meio do correr, assim, os recém amputados, uma coisa que eu escutei muito no meio do amputado. Caramba, tô aleijado, como é que eu vou arrumar uma namorada? Olha só. É verdade. Até isso, Pinto. Foi uma coisa que nem me preocupou. Pô, eu namorei no hospital paraplégico, arrumei uma namorada, nem me mexia. Aí depois acabei normalmente casando, né? Casando, tendo filho, neto. Foi uma coisa que nos colocou como problema e ela aparentou naturalmente. Por causa da porta linda sintonia. Pô, quem tá ligado em você? Tá vendo o teu interior. Eu não sou nenhum alabelone, caramba, eu tinha uma ex, eu sou ter uma ex-mulher, né? Assim, é maravilhosa, entende? Uma coisa assim. Então, isso é o menor dos problemas para uma pessoa deficiente, mas ela coloca muito se bota. A gente vê no meio da deficiência, no teto, em outro lugar, que tem deficientes paraplégicos casados. A própria Tânia, casado lá com o João Batista, tá entendendo? É tipo de coisa. Mas uma gama muito grande de deficiente, eles colocam esse tipo de coisa como um problema muito grande, né? Então, assim, aí a moda, o vestir, essa coisa, fica uma coisa muito secundária diante da prioridade de outras coisas que estão na cabeça de cada um, né? Eu acho interessante, né? Esse bom humor, né? Tudo isso, né? Eu acho que é isso que as pessoas com deficiência, elas têm que reivindicar, elas têm que furar os bloqueios, né, as dificuldades, elas têm que ir em busca de... Né? Então, é para isso, né? E as políticas públicas têm que auxiliar nesse sentido. Mas o ser, né, ele tem que se trabalhar também para ele em busca disso, né? Ele não se achar nenhum coitadinho, né? É verdade, porque não sei. Ele, né, se colocar no local de coitadinho, né? Ele tem que colocar no papel de direito dele na sociedade. Exatamente, né? Porque ele não é coitadinho. E em busca, né? Como ela está buscando, né? Buscando até a costureira para, né? É isso. Eu só fico preocupado da gente achar que toda a questão parte da pessoa, né? E da gente individualizar a questão, né? Assim, sim, cada um de nós temos que correr atrás dos nossos direitos, mas também o Estado tem o dever de fazer, né? Então, assim, nós, foi o que eu falei no início, né? Quanto mais obstáculos nós temos na sociedade, mais a deficiência ela aparece. Quanto mais a gente dá visibilidade para os grupos que foram excluídos, né, menos a gente vai perceber essas diferenças. Você estava falando do mercado, né? Então, assim, quando nós tínhamos a questão dos negros, por exemplo, né? Que os negros não trabalhavam, que os negros eram vagabundos, que os negros eram isso, era aquilo, mas a partir do momento que a sociedade percebeu, e até mesmo o mercado percebeu, que o negro trabalhava, que o negro era produtivo, que era igual, o mercado absorveu e começou a produzir produtos e serviços para essa área. Para, né? O segmento, hoje, é. A gente tem vários, eu, né, produtos e serviços. Que é o mais óbvio. As pessoas, né, mais um pouquinho maiores, que não são aquelas anoréxicas, né, mas hoje a gente também já vê produtos e serviços para pessoas que têm um corpo maior, né, os chamados gordinhos ou fortinhos. Né? E a mesma coisa a gente está vendo aos poucos também com a pessoa com deficiência. Né? Alguns restaurantes já vêm se adaptando com as rampas, com os banheiros adaptados, hotéis também, né? Então, a partir do momento também que a gente teve essa questão das cotas no trabalho, no mercado de trabalho, reserva de cota, reserva legal, né? Então, deu mais visibilidade. A gente vê a pessoa com deficiência nas filas do processo de recrutamento e seleção, por exemplo. Ô, Alarico, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, tendo em vista a propósito desse encontro, né, dos conselheiros tutelares, que vai de amanhã a domingo aqui na UERJ, que vai tratar dessa questão da deficiência, mas com foco central na criança e no adolescente. Que você deixasse um recado, talvez, não sei se para as famílias ou para os próprios portadores das deficiências, como é? Portadores das deficiências não, porque portador é quem porta mochila, quem porta cadeira, quem porta bicicleta, né? É, pois é. A gente, esse negócio, a gente cai nessas armadilhas, cai, essas pegadinhas, né? Isso com certeza, essa coisa é sem querer, mas eu sempre tento educar o meu entorno, a sociedade, quando eles vêm falando esse tipo de coisa. Até instituições de alto nível, empresa, eu não carrego nada, tá? Eu sou. Qual é a mensagem que você deixa aí? Deficiência. É, a maioria das vezes eu falo isso com educação, mas tem gente que trata com agressividade falando, aí eu falo, seu porcaria, eu não sou portador. Eu tento criar uma situação de educação no meu entorno, tá? Assim, mas como você falou, eu acho que o programa foi muito bom hoje, eu agradeço até por esse convite. Eu acho que todas as colocações foram pertinentes, que independente de parecer fugir da criança, mas tudo vai ter uma ligação com a criança no que ela está iniciando sua vida na sociedade com uma deficiência, para os pais que escutaram isso, cada depoimento de cada um aí, a minha história, que eu me senti uma criança renascendo de novo. E a criança, mais ou menos assim, eu tentei fazer um paralelismo nas minhas reflexões, a criança está vindo para o mundo aprendendo, seja ela com duas pernas, uma perna, qualquer coisa. Caramba, eu era um cara muito ativo, com duas pernas, com 38 anos, eu tive que aprender tudo de novo. Mas o legal é que eu tive um espírito bom para isso. Uma amiga falou aí, depende de cada um tomar uma atitude. Se você já está cabisbaixo, depressivo, para ser ajudado, é complicado, né? Mas se você mostrar vontade para os jovens, para as instituições que queiram te ajudar, se você precisar disso, isso cria um facilitador, né? Então a coisa, o trabalho é fantástico, a gente tem uma luz no final do túnel que eu acho que é importantíssimo, né? Mas é questão de tempo e a gente tem que ter fé, perseverança, atitude, né? Eu queria falar, só fazer uma colocação para terminar, para o meu amigo aí, representante da LERJ, que eu não sei se ele me conhece ou não. Eu sou insulano, conheço você da Ilha do Governador. Ah, tá. Eu vou dar um abraço para o Marcos Pacheco. Ah, porque no tempo que ele foi presidente da comissão municipal, eu tive 1000 ações junto com ele, né? 1000 ações na caminhada dele, dá parabéns pelo trabalho dele, a coisa é complicada, mas parabenizar ele, eu não vejo ele há um tempo, porque minha vida tomou um roteiro também, eu até às vezes ia na LERJ, não consegui mais, e estou num roteiro complicado, tem outro problema resolvendo, e parabéns a ele aí, e um abração a ele aí. Alarico. Grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação no debate. Esse é o Alarico Moura, para-atleta, diretor para-esportivo da Federação de Ciclismo aqui do Rio de Janeiro, que já participa sempre que o assunto é esse, ele vem, tem cadeira cativa aqui no programa, no tema livre. Obrigado, bom dia a todos aí, muito obrigado. Um abração, meu irmão. Agora, a Lúcia Cristina, queria que você fizesse a sua última intervenção também. Tá bom, eu quero agradecer também a oportunidade, né, por estar falando aqui e a Rádio Nacional por esse belo trabalho, né, e que isso possa, né, ter servido para conscientizar, né, uma grande parte, né, da população, para que eles, cada um faça a sua parte, né, para que, né, num todo a gente consiga uma coisa grandiosa, né, sim, que esse fórum não seja uma coisa isolada, que ele possa ser, né, que não sejam as coisas espasmódicas, né? Essas coisas episódicas. Que a gente, mas esse negócio, o encontro, por exemplo, esse encontro dos curadores, dos conselhos tutelares, ele é um trimestral. Isso é uma coisa que se torna uma rotina, na verdade. Isso. Você está sempre permanente avaliação da situação, né? Bom, nós ouvimos a intervenção final da Lúcia Cristina Lucena Montenegro, psicóloga da OCIP, que mantém um centro de atendimento à criança e suas famílias e de formação em pesquisa permanente para profissionais da saúde ligados ao desenvolvimento infantil, Instituto da Família. E agora eu queria que fizesse a sua intervenção final rapidamente o Sérgio Henrique Teixeira, psicólogo assessor da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da ALERJ, Assembleia Legislativa. Bom, obrigado, Golo, pelo convite. A Lúcia também participar aqui junto com você. A Larico, né, um militante também nessa área. E em nome da Comissão da Pessoa com Deficiência, né, e o deputado nem sabe que eu estou aqui, né? Em nome também da CETESB, da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, né, esse tema ele não pode sair da pauta, né? É um tema que ele tem que continuar sempre na pauta. E no que diz respeito respeito à criança e adolescente, a gente não pode mais permitir que crianças e adolescentes ainda não tenham as suas vidas garantidas, a sua saúde garantida, a sua educação, a sua profissionalização, que a gente consiga ver crianças e adolescentes com deficiência nas praças, né, nas ruas, andando de skate, né, jogando futebol. É essa a garantia que a gente quer e é isso que a gente quer para esse encontro agora, que os conselheiros também possam defender e garantir isso em cada município do estado do Rio de Janeiro. Ok, muito obrigado a participação de vocês três aqui no debate de hoje. Tema Livre vai ficando por aqui. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Até lá, um ótimo dia para você. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.